Teus olhos não irão compreender jamais minha paz, perdida numa esquina tanto tempo atrás. Oh meu Pai, perdão pelas palavras que não quis ouvir. Oh meu Pai, por todos os pecados que adormecem aqui. Mas em você apagar a luz, tendência de ser feliz, entorpecer. Valeu, Cajazeiras, muito obrigado mais uma vez. Tentar um lance um pouquinho diferente agora, inusitado. Inusitado pelo menos no show do Razamato, né? Bora, fiera!